tristeza, tudo é um horror. Teus olhos sempre a cintilar, são duas estrelas sempre a me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe, amor. Sou ave sem ninho, sem o teu calor. Esse imenso amor não tem mais fim. Volte, por favor. Oh, Carol, sem teu amor, tudo é tristeza, tudo enfim é um horror. Teus olhos, Carol, sempre a cintilar, são duas estrelas, sempre a me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe, amor. Sou ave sem ninho, sem o teu calor. Esse imenso amor não tem mais fim. Volte, por favor.